olhos não estão rasos d'água. Mas eu sei que no coração ficaram muitas palavras, um vocabulário inteiro de ilusão. Tudo que viceja também pode agonizar e perder seu brilho em poucas semanas. E não podemos evitar que a vida trabalhe com o seu relógio invisível, tirando o tempo de tudo que é perecível. Oh, é impossível, é impossível esquecer você. É impossível esquecer o que vivi. É impossível esquecer o que senti. Carregando o cemitério na cabeça. Mas antes que eu me esqueça, antes que tudo se acabe, eu preciso dizer a verdade. Oh, é impossível esquecer você. É impossível esquecer o que vivi. É impossível esquecer o que senti. É impossível esquecer o que vivi. É impossível esquecer o que senti. Antes que tudo se acabe.